dar-vos conta que estive a convite da Altice numa sessão no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, onde foi anunciado, portanto, a colocação de mais uma antena para telecomunicações da Altice no Conselho de Oliveira do Hospital para aumentar o sinal e chegar às zonas cinzentas, ou seja, há um reforço aqui da capacidade de acesso dos cidadãos de Oliveira a redes de telecomunicações, e também dizer que mais uma freguesia fica coberta com fibra. Neste caso foi entregue um certificado de freguesia 100% fibra para a freguesia de Avô, que fica com, portanto, cobertura de fibra. Relativamente à freguesia de Alvoco das Várzeas, no âmbito daquilo que está implementado e do compromisso assumido entre a Rede das Aldeias de Montanha, o município de Oliveira do Hospital e a Junta de Freguesia de Alvoco, reforçar o acesso à fibra, dando mais infraestrutura tecnológica ao espaço de co-work. Aliás, a intenção da Altice patrocinar os espaços de co-work de reforço da fibra óptica, ou seja, reforço da infraestrutura tecnológica dos espaços de co-work que foram lançados no âmbito da Rede das Aldeias de Montanha, ou seja, Alvoco das Várzeas, Lapa dos Dinheiros, Vidmonte e possivelmente um outro espaço de co-work a instalar na Serra da Gardunha, que neste momento está em fase de projeto. A intenção, à semelhança daquilo que a Altice fez no âmbito da Rede das Aldeias de Xisto, na Rede das Aldeias Históricas, também patrocinar, isto é, dar cobertura a estes espaços de teletrabalho que integram a Rede Nacional de Teletrabalho no interior. Na cerimónia realizada na Figueira da Foz, foi entregue aos vários presidentes de Câmara, onde tivemos por anfitrião o Sr. Presidente da Câmara da Figueira da Foz, o Dr. Pedro Santana Lopes, foi entregue ao Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital o certificado que atesta que a freguesia de Avô, que neste momento é uma freguesia com a designação Altice 100% fibra.